sonhei. Juventude. Me apaixonei. Já não dá pra disfarçar. Te arrancar de uma vez do coração. Deixa eu pensar que você me amou. Acreditar que não acabou. Deixa eu Conexão geral, conexão geral. É isso aí, viu? Estamos ao vivo. São exatamente 13 horas e 8 minutos. É isso aí, Flávio Neri. Flávio, vamos fazer o seguinte: conversa com a galera aí, deixa aí as suas redes, seu telefone para quem quiser contratar o forró do Flávio Neri ou o MPB também, certo? Deixa as suas redes, passa as informações, convida a galera para os eventos futuros, tá bom? Deixa a sua mensagem aí pra gente encerrar o programa daquele jeito, e daqui a pouco eu vou fazer uma música aqui ao vivo. É isso aí, galera. O meu contato para shows é o 71 99659 3559, 71 99659 3559. Eu tenho também o meu Instagram, né, que é @neri.flavio. Nele você vai encontrar o meu contato, número de telefone já para o contato para shows. Vai encontrar lá também um pouquinho do portfólio do meu material. Lá você vai encontrar o material dos álbuns que eu já lancei, meu material como cantor de MPB. Tem algumas músicas também que eu interpretei MPB de cantores de arrocha, então tem um material bem amplo lá pra vocês acompanharem. Massa, massa, massa. Eu vou me arriscar aqui, Flávio, com uma música, uma versão que fizeram aqui, uma que se chama Americana. Vou cantar ela aqui pra galera e daqui a pouco a gente continua o nosso papo. A galera gosta dessa música aqui. Uma música muito conhecida, né? Que tá aí no sucesso no momento. Você já conhece a música americana? Conheço. Essa daí também tem que estar no repertório, né? Yeah. Alô, Derivan! Alô, Cristiano! Conheci uma americana lá na vaquejada. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela só queria forrosar. Não vi outra, tomei um enxame pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia assim. É isso aí, viu? É no clima do forró 2023, dia 25. Tamo junto, viu? Conheci a americana lá na vaquejada. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha... Traduz aí, vai, Flávio, que ela tá falando. Não entendi nada também, não, hein? É isso aí, essa música tá estourada, viu? Grandão Vaqueiro. Gente, quem quiser contratar também Danilo Oliveira, tá bom? Fala comigo no meu Instagram. Arroba Danilo Oliveira com Y, _ oficial, tá bom? Entra em contato aí, ou também no zap, é o 71993485160, tá bom? Fala comigo, eu tenho um repertório também diversificado, faço forró, faço MPB, faço lambada, arrocha, o que você quiser, só falar, que a gente faz, viu? E aí, Flávio, bora fazer mais uma? Vou fazer mais uma? Dá sim, são 13 horas e 13 minutos. Daqui até. A gente ainda tem ainda 5 minutinhos. Vamos fazer uma nós dois aqui. O que é que você acha? Diga uma sugestão aí. Quer fazer um forrozinho pra galera ao vivo? Ou quer ouvir uma música aqui? Isso aí você que manda. Manda uma música aí pra nós. Pronto, então vamos finalizar com a música aqui, né? Vamos fazer um forró, né? Jogar um forrozinho que tá no clima do São João pra galera curtir. Então vamos deixar nossas confederações finais aí, embora convidar a galera. Gente, dia 18, tá bom? Vai ter o Arraiado Espaço WE, não é isso, Flávio? É isso aí, pessoal. Dia 18, todo mundo convidado aí pro Arraiado Espaço WE, espaço de eventos que vai ser top demais. Isso aí, estaremos lá no Espaço WE também, cantando pra vocês. É, sintam-se à vontade, todo mundo convidado. Dia 20 estaremos em Catu, no IF Baiano, fazendo aquele forró massa. E no São Ju também, viu? Dia 25, no Arrastão, no bloco Vem, bloco pra, vem cá, pra Cá, do nosso amigo Jones. É isso aí, é o primeiro ano do Arrastão. E nós vamos estar também, pela primeira vez, cantando no Arrastão também, né, Flávio? É isso aí. Então junta a galera e convida dessa galera no São João, dia 25, 3 da tarde, em frente ao Posto Solar, viu? É, convida toda a sua família, vai ser um bloco... Ele fez questão de falar isso pra mim, Flávio, que vai ser um bloco voltado pra família, né? É isso aí. Uma coisa divertida, vai ter amendoim de graça, né? Vai ter licor e música de qualidade ao vivo. E também a nossa amiga Laís Leite, a estouradinha do Facebook, vai estar com a gente também lá fazendo esse som massa. Quer acrescentar? Deixe suas considerações finais aí, Flávio. É isso aí, pessoal. Vamos todo mundo curtir, né? São João aí, esse forrozinho que vai ser massa. Vem todo mundo pro bloco, vem pra cá. Juntamente comigo, meu parceiro Danilo Oliveira e nossa amiga Laís Leite. Isso aí, isso mesmo, gente. Também na programação do São João teremos artistas, né? Da Associação dos Músicos, que estarão participando também. Teremos Igor Garcia, que estará também na Vila Junina participando do São João. Muito feliz com isso. A nossa amiga Laís Leite também vai estar fazendo o seu show. O nosso amigo Alanzinho Novo Som. Alanzinho Novo Som também vai estar no São João. Nosso amigo Joelson Santos, também que faz parte da associação, vai estar presente. Nosso amigo Júnior, Rafael Júnior, também, dia 24, também vai estar presente no São João. Faz parte da Associação dos Músicos. Refresca minha memória aí, viu? Pra não esquecer de ninguém, pra não ser injusto, né? E o Bigude, né? Carlinhos Bigude vai estar fazendo a participação com o Alanzinho também. Isso aí, isso aí. É, galera. Então, quem puder prestigiar essa galera, ficamos muito gratos, tá bom? E lembrando que segunda-feira estamos de volta com o programa Conexão Geral, ao vivo. Teremos uma novidade, né, Flávio? Vamos preparar uma surpresa pra galera. Isso aí, vamos preparar muita novidade aí pra vocês, então fiquem ligadinhos na programação. É isso aí, gente. Desde já quero agradecer a todos, tá bom? Um grande abraço e até segunda-feira e um feliz São João pra todos. Até segunda-feira, pessoal. Um feliz São João pra todos vocês. Domingo tem mais, viu? Domingo tem som ao vivo no Espaço WE, em frente à antiga Pousada Santana. Todo mundo convidado, viu? Tchau, tchau. Uma boa tarde. Moleca Sem Vergonha, a caceteira do forró. Juventude FM. A música na sombra, um ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelos chãos, feito um amor que queima, magia negra, sedução, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam além. Juventude. quando as suas voltas o coração sorri, senti o verdadeiro amor em mim. Canta, foi, pois isso foi te fazendo esquecer a dor, como em seus braços e a paixão em mim renasceu. Senti que amar é bom quando se tem alguém, e só no olhar e diz o quanto a paixão faz bem. Cadê o Brasil lá em cima? Só necessito que sofri, foi muito tempo que perdi, porém agora que encontrei o mesmo amor que eu sonhei. E a paixão em mim é nasceu. Senti que amar é bom quando se tem alguém, e só no olhar isso vai ter. E a paixão em mim era seu. Senti que amar é bom quando se tem alguém, e só no olhar me diz o quanto a paixão faz bem. Foi me fazendo esquecer a dor, tomou em seus braços e a paixão em mim era seu. Senti que amar é bom quando se tem alguém, e só no olhar me diz o quanto a paixão faz bem. Cadê o bichinho? Faz bem. Alô, São Luís! Alguém aí já morou na praia? E vocês, João Filho? Pode crer que sim. É bom demais. Aquele ventinho na bunda. Juventude FM. Sob o claro das estrelas e da lua. Você acabou de ouvir Conexão Geral. Conexão Geral. 13h27. Juventude FM ZYS 609, 104,9 MHz. Continue conosco. Vem aí mais um campeão de audiência. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. 13h28. Continue ligado. Daqui a pouco, você vai ouvir. Aqui, sintonia total. O avião muda de curso. O clima fica tenso dentro da cabine. Os passageiros não sabem o que está acontecendo. O avião voa baixo. Os radares não o detectam. O rádio não funciona. A tensão aumenta. O piloto pega o microfone e dá a notícia. Alá! Alá! Alá! Alá, o aeroporto! Ufa! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Uma iniciativa. Grupo dos profissionais de rádio. Continue na sintonia. Mais músicas. Todo mundo na 104,9. Apoio Cultural. Contabiliza Bahia. A primeira contabilidade digital da cidade. Especialistas em cuidar do seu negócio. Abertura de empresas. Declaração de imposto de renda. Folha de pagamento. Certificado digital. E o melhor, temos uma equipe totalmente qualificada. Ligue ou faça-nos uma visita. Contabiliza Bahia. Telefone 71-3139-0628. 3139-0628. Endereço, Rua André Marins, número 200, Pojuca Shopping. Contabiliza Bahia. Melhor experiência em navegação. Então preste muita atenção. Se liga aí. Net Líderes é a melhor conexão. Pois se prepara que a Net Líderes é a melhor pra se conectar. É a melhor pra você navegar. É a melhor pra você navegar. Pois se prepara que a Net Líderes é sua internet sem comparação. Net Líderes é a melhor opção. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Contrate agora mesmo pelo 0800 042 0328. Net Líderes, a sua solução em internet. Me orgulho em ser pojucano. Pojuca, essa é minha cidade, trilhando um novo caminhar pra toda a comunidade. Tem obras pra todo canto, progresso e transformação. Agora tem mais segurança, lazer para a população. A prefeitura trabalha em prol de cada cidadão. Pojuca, meu porto seguro, no peito trago seu brasão. Me orgulho em ser pojucano, Pojuca, essa é minha cidade. Trilhando um novo caminhar pra toda a comunidade. Me orgulho em ser pojucano, Pojuca, essa é minha cidade. Trilhando um novo caminhar pra toda a comunidade. Pojuca, essa é minha cidade. Mês das Mães Estouradas, Bios Telecom. Contrate um plano agora ou faça um upgrade conosco. Estoure uma bola e concorra a prêmios na hora. Eu falei na hora. E tem mais. No final do mês, você concorre a uma turbinada de 50 mega a mais no seu plano de internet por 2 meses grátis. Dia das Mães Estouradas é na Bios Telecom. Telezap para contato 71-40-62-88-11. Assine agora. O mosquito Aedes aegypti está solta. Acabe com a água parada e evite o acúmulo de lixo. Só depende de você. Vamos acabar com o mosquito. Vamos juntos nessa campanha. Apoio Juventude FM. Atenção, moradores de Pojuca e região. Chegou mais uma novidade, do Primavera Material de Construção. São 2.070 cores das tintas Coral. Isso mesmo, 2.070 cores para você escolher. Então, escolha e faça sua cor no Primavera Material de Construção. Os melhores preços da cidade. Primavera, material de construção e tintas Coral. Tudo de cor pra você. VIPnet, mais que internet, temos os melhores planos para você. Planos de 3, 5, 10, 15 e 20 mega. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 3199-1004. A instalação é grátis. 3199-1004. VIPnet, Pojuca Shop, Rua André Marins 200, Nova Pojuca. 3199-1004. E-mail vipnet@vipnet.com.br. VIPnet, mais que internet. A Prefeitura de Pojuca, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, informa a população que a coleta de lixo domiciliar e resíduos ocorre de segunda a sábado em horário comercial. Portanto, solicitamos à população que não coloque o lixo nas ruas durante a noite, domingos e feriados. Salientamos que a coleta de lixo domiciliar e resíduos ocorre de segunda a sábado em horário comercial. Portanto, solicitamos à população que não coloque o lixo na rua durante as noites, domingos e feriados. Pojuca, Pojuca. Essa é a minha cidade. O meu passaporte é como um pensamento novo. Start Fibra, o momento é perfeito, é completo. 600 mega. Fibralizou, ultra velocidade e estabilidade. Tecnologia em fibra ótica. Start Fibra, porque você é inteligente. Start Fibra. Central de atendimento 75-3182-0000. Startnet.psi.br. Juventude FM. Bola na rede, informação na sua rádio, tá na hora de falar de futebol. Lianco está novamente na mira do Vasco. O clube carioca reabriu as conversas com o zagueiro, com quem chegou a negociar em janeiro, e também já procurou os responsáveis para tentar avançar com a transferência. Decidido a reforçar o setor defensivo, o Cruz Maltino está confiante no acordo, especialmente porque pretende aproveitar o fato de que o clube inglês ter sido rebaixado para a Champions League na segunda divisão. Contratado do Torino em agosto de 2021 por aproximadamente 7,5 milhões de euros, o defensor vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, onde passou pelas categorias de base do Botafogo e defendeu profissionalmente o São Paulo. Daqui a pouquinho, mais destaques do esporte. Esporte Total. Nas redes sociais. Na internet. Tudo no seu rádio. No carro. Ou no aplicativo do seu celular. Só dá. Só dá. Juventude FM. 13 horas e 36 minutos. Olá, hoje é sexta-feira e você confere as primeiras informações do dia. A Petrobras anunciou ontem a redução de 13 centavos por litro, o seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,66 por litro. O corte de 4,3% passa a valer a partir de hoje nas refinarias do país. O anúncio corresponde à primeira redução no preço da gasolina desde a adoção da nova estratégia comercial para a variação do diesel e da gasolina. Com a decisão, a companhia abandonou a política de paridade internacional como base principal para os reajustes, que estava em vigor desde 2016. Voltamos em instantes com mais um bloco de notícias. Notícia em ponto. 104.9. Essa é a minha rádio. Juventude FM, Pojuca, Bahia. 13 horas e 37 minutos. Juventude FM. Mais música pra você. 13:37. A música está de volta para você. Juventude FM. A melhor e ponto. O sucesso está de volta. Voltamos a apresentar Sintonia Total. Está começando a partir de agora o programa mais contagiante do seu rádio. Sintonia Total. O programa que sintoniza você com as melhores músicas, informações, participação e muita alegria no seu rádio. Sintonia Total. Opa, uma excelente sexta-feira para todo mundo, 16 de junho de 2023. Está no ar mais uma edição do Sintonia Total. É sexta-feira, sextou, meu povo. Hoje é comigo, viu? Jugodói, a locutora mais maluquete do seu rádio. Bora me fazer companhia a partir de agora, porque hoje a parada vai ficar séria. Pedidomusical.com.br, esse é o site. Hoje o programa tá recheado de música boa. Vai rolar Guilherme Benuto, Agroplay, Alissa, Israel e Rodolfo e muito mais. Mas para abrir o nosso programa de quase fim de semana, tem Pedro Paulo e Alex com Ana Castela e a Dar Bom. Sintonia Total tá no ar. Sintonia Total. Tá mordendo a boca e provocando a noite toda. Na frente do paredão, tá descendo até o chão, me deixando com vontade de beijar. O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de bota e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom. Assim esse trenzão de bota e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom. Tem duas coisas que não saem da minha cabeça: o meu chapéu e o beijo da boiadeira. O que ela faz com a gente não é brincadeira, não. Se ela laça boi, imagina coração. Mordendo a boca e provocando a noite toda. Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão, me deixando com vontade de beijar. O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de ponta e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom. Assim esse trenzão de bota e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom. Assim esse trenzão de bota e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom. Assim esse trenzão de bota e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom. Tem duas coisas que não saem da minha cabeça: o meu chapéu e o beijo da boiadeira. O que ela faz com a gente não é brincadeira, não. Se ela laça boi, imagina coração. Sintonia Total. A sua sintonia preferida. When we touch it so cold. America has a problem. Turbine Roger, G-Lane collar, 911 slider. Look at my garages, synced up, get the genie at the bottle and point at any model. Ghosting, fuck it up, ghosting, fuck it up, ghosting, that's what's up, ghosting. Hey, Bobo, too much capacity to learn me from Go-Go. My mama told me that the money outgrow you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a duco. Baby, yes, America got a problem. Geeked up, choosy lover that chose violence. Universal, please don't play possum. I'm a businessman, doing that to follow. Truthfully, I be lying in my rap song, cause I always felt a mission I slap on me. His career didn't come with no life insurance. Hope his day one fans got some facts on him. I'm an honorary beehive, let's see why. Them diamonds don't be fly, they all CGI. You better get it off your chest like breath reduction. If she stress over you, she stressed for nothing. Hold up, wait a minute. Even AI gotta practice cloning Kendrick. The double entendre, the encore remnants. I pop like ten men, the ops need ten men. Feel, boy, they know. At the hole, rightfully so. Culture. Simmer down, I go. How'd you got that deep for me? Real love is deep for me. I'ma make you go weak for me. Make you wait a whole week for me. I see you watching, feeling. I know you want it, seeing it. I know you need it, trouble, Lord. You want it on you, don't I know? You need love, I need some to prove. Do you want this, like it wants you? Know that booty gon' do what it want to. Can't hit it one time, possible. I know you see this red, red, red on me. Now come and get hot, hot, hot, hot, hot. 48 out the trap, hit it with the rap, put it on the map, get me right back. Call me when you wanna get hot, hot, hot, hot. 20 man turning with the racks, I be D on my bag, double G's on my dash. Nigga, I'm bad. I'm bad. When you wanna go, you can't get no higher than this. No, no. Cause love don't get no higher. Your mind. When I step on the scene, they can't wait to back it up. You're still a dope, but it ain't crack enough. I'm supplying my man, I'm in demand. Soon as I land, just know I roll with them goons. In case you start acting familiar, this kind of love, this business, whole slab. But I feel you can't for. Get no higher than this. No, cause love don't get no higher. I grind when I pull up to change your mind. Your mind when I step on the scene, can't wait to back it up. Yeah, it's still a dope, but it ain't crack enough. I'm supplying my man, I'm in demand. Soon as I land, just know I roll with them goons. In case you start acting familiar, this kind of love, big business, whole slab I kill for. Know that booty gon' do what it want to. Stay here one time, multiple. Know you see this red, red, red on me. Now come and get high. 2040, 80 out the trap. Hit it with the rap. Put it on the map. Get me right back. Call me when you wanna get hot, hot, hot, hot. 20 minutes down with the rap. Poppy P on my bag. Double G's on my dash. Nigga, I'm bad. I'm bad. Sintonia total. Sintonia total. Já foi de azer nos meus contatos, já virou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou seu olho. Ela cismou com um contato diferente de... Fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver. Que você vale ou de me perder. Aí não teve o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar. Legal. Mais um detalhe não escapou do seu olho. Ele cismou com um contato diferente disso. Fala com ele agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ele falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder. Tá uma mensagem de provar que você vale ou de me perder. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, Simone? Guilherme Benus. É sucesso, Brasil. Obrigada, meus amores. E esse é seu Sintonia Total, o primeiro bloco já rolou por aqui. Pra fechar, Guilherme e Benuto com Simone Mendes, manda um oi, que sonzeira, hein? Essa música aí, pra você que não sabe, é a primeira do novo DVD da dupla, deu o rolo de novo, que é a parceria aí com Simone Mendes que deu super certo, né? Segundo os cantores, manda um oi, precisava de uma voz feminina e eles escolheram, claro, a maravilhosa da Simone Mendes. E, inclusive, já tem até DVD, tá a fim de conferir tudo? Bora para as redes sociais da dupla! Daqui a pouco, o sucesso está de volta. 13 horas e 52 minutos. Juventude FM. Mais música pra você. 104,9. Juventude FM, o sucesso toca aqui. Sintonizou, é só ficar. Juventude FM. Juventude FM, 104,9. Olá, já voltamos a falar de futebol. O Corinthians avalia Matheus Henrique, do Sassuolo. O clube paulista entende que precisa de mais um meio-campista e vê o jovem de 25 anos como uma boa alternativa. Matheus Henrique quer fazer parte do ciclo da Copa do Mundo de 2026 e, para isso, busca ter maior visibilidade. Voltar ao futebol brasileiro ajudaria o atleta a ficar no radar da amarelinha. O staff do jogador está tentando costurar o empréstimo ou vender 50% dos seus direitos econômicos. Seu nome foi oferecido ao Flamengo, mas não gerou interesse no rubro-negro. A qualquer momento a gente volta, trazendo mais destaques de dentro e fora do campo do futebol brasileiro. Esporte Total. Nas redes sociais. Na internet. No seu rádio. No carro. Ou no aplicativo do seu celular. Só dá. Só dá. Juventude FM. 13:54 Juventude FM. Pojuca, Bahia. De volta com mais informações da sua rádio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu a equipe ministerial do governo e disse aos ministros que eles precisam cumprir com mais rapidez aquilo que já prometeram à população. Além disso, Lula frisou que não vai aceitar novas ideias a partir de agora. Daqui pra frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. Vai ter que cumprir o que já teve capacidade de propor, afirmou o presidente. Segundo ele, com mais de 5 meses de gestão, os ministros já conseguiram os recursos necessários para tocar projetos, está na hora de mostrarem resultados. Voltamos em instantes com mais um bloco de notícias. Notícia em foco. 13:55 Juventude FM. 13:55 A música está de volta para você. Juventude FM. A melhor e ponto. O sucesso está de volta. Voltamos a apresentar Sintonia Total. Sintonia do sucesso. Está de volta. Vou falar pra você da moda do momento, a tal da harmonização facial. Estênio Garcia, aquele ator famoso que inclusive tava aí, né, na Rede Globo de televisão, em uma reprise daquela novelinha Rei do Gado. Enfim, ele passou também pela harmonização facial. Me sinto com menos de 15 anos. Bom, segundo informações aí, né, o Estênio Garcia passou por uma harmonização facial. Só que a galera criticou nas redes sociais porque acharam que não ficou muito bacana, não. Ficou parecendo uma desarmonização facial. O ator resolveu aí aceitar a intervenção, pois segundo ele, é pra frente que se anda, é, mas no documento de identidade tá lá, né, o resultado mesmo, a sua idade real. E você, tem coragem de passar por uma dessa e fazer como Estênio Garcia ou não? Bom, eu não tenho coragem. Eu sei que eu tô afim de ouvir som, Agroplay, com verão, olhares imprecisos. Sintonia total, sintonia total. E quem disse que bruto não sabe falar de amor, hein? A gente ama demais. A gente ama demais. Assim do nada você aparece com olhares imprecisos pra me enlouquecer. Eu não sei o que acontece comigo, porque cada vez que eu vejo seu rosto me pego sorrindo, eu não posso conter. Minha mente viaja de longe, no meu pensamento só vejo você. Tô inteiro de amor com você, nem preciso de cara metade. Lado a lado nós dois até o que tá veado vira vaidade. Tô pensando em tirar umas praias do peito só pra te guardar. Meu bem, seu lugarzinho é no meu peito e tá prontinho pra morar. É só chegar, abrir a porta que você vai encontrar o amor que eu guardei, esperei pra te entregar. Meu coração é seu, não tem mais jeito, aqui é seu lugar. Não faz barulho, não me assusta, me ama devagar. Você é o nome da saudade e eu quero lembrar. Aô, é o LP e os meninos da pecuária. Eu ouvi falar que vocês também sabem falar de amor. Eu sou apaixonado demais. Tô inteiro de amor com você, nem preciso de cara metade. Lado a lado nós dois até o que tava errado vira vaidade. Tô pensando em tirar umas tralhas do peito só pra te guardar. Viu bem, seu lugarzinho é no meu peito e tá prontinho pra morar. É só chegar, abrir a porta que você vai encontrar o amor que guardei, esperei pra te entregar. Meu coração é seu, não tem mais jeito, aqui é o seu lugar. Não faz barulho, não me assusta, me ama devagar. Você é o nome da saudade quero lembrar dessa vista minha. Eu venci um lugarzinho no meu peito e tá prontinho pra morar. Eu só chegar a abrir a porta que você vai encontrar. O amor que eu guardei, esperei pra te entregar. Meu coração é seu, não tem mais jeito. Aqui é seu lugar. Não faz barulho, não me assusta. Me ama devagar. Você é o nome da saudade que eu quero lembrar. A sintonia do sucesso é aqui. Said we had it all. Why would you say what you told me? Yeah, you told me. Big love and a family. Was that all a front to comfort me? Make me believe that you wanted this forever and ever. Shit could rough, be riding together. Swore to me that you make it better. Você ouve Sintonia Total.